esquece. O olho sente a cor, o tempo passa e te sufoca. E agora você nota sua percepção idiota da vida. Um beco sem saída, coleciona feridas. Com a maldade escondida, você brinda, se desfaz dos sentimentos. Aprimora tormento, joga fora o seu talento pelo esquecimento. É complicado ser assim. Complica ainda mais quando eu escrevo sobre mim. Nem da mim diminui o mal-estar. A condição psicológica só me impede de pensar. Vou sonhar e não realizar. Se pá, café que me faz ter disposição de resbolar. Vivo a terra todo dia na perifa. Não tem nexo falar de sexo como o Wiz Khalifa. Se o rap passa informação pra quem escuta, não vem com esse papo torto, seu cuzão filha da puta. Folha pautada me desafia. Preencher com conteúdo de uma cabeça fria. Vadia, correr é brutal, normal, onde cada dia me esquivo de ser notícia do jornal. Na BXD, BXD, BXD, na terra de ninguém. Na BXD, BXD, BXD, sonho um dia ser alguém. Na BXD, BXD, BXD, na terra de ninguém. Na BXD, BXD, BXD, sonho um dia ser alguém. No interno vácuo cósmico, pensante, até o tato sólido errante dos desejos inconstante, um aspirante de contradições. São milhões de opções, então me vejo preso no instante. No momento do infinito, externo é calmo, vazio. O interno parece uma roda punk. Com o tempo fiquei frio, amargo e ligado à temperatura desse sangue que escorre no chão. Sem motivo ou razão, por motivo ou razão, sem perdão. Tempos de escória virão, enquanto a razão for gritar mais alto que o coração. Apenas mais do mesmo, apenas o que vejo. Sequelamente, de repente, né, viagem negro. Aqui ninguém se entende, se soma assim tão diferentes. É que eu queria só entender se estamos atrás do mesmo. Se esbarra a cara feia, o ódio que nos rodeia. Eu faço parte desse ciclo, eu tô ali no meio. A maldade consome as almas dos que vagam pela terra. Como o leito, ó, dessa merda e pros prédios canteios. Solta em versos batida, apenas uma vida. Pra se lutar, pra se correr e pra fazer sua parte. Um prato sem comida, uma criança perdida. Educação faz falta e minha geração quer like. Se acredita em político, é um roteiro já escrito. Só se fala em mudança e ser corruptível. 200 milhões de habitantes, incontáveis erros constantes. Sem chegar a um acordo, sempre veremos nisso. E já estou sem tempo pra errar. E só com amor podemos chegar a algum lugar. Quanto mais novo achava esse mundão tão foda, mas a gente cresce e vê que é preciso regar essa planta morta. Contínuo e pesado, BH meu aliado. Sob pressão, rap, união, BXG. Eles dizem que nós não tem a solução. E tu só vai saber cuzão quando parar de pensar só em você. Na BXD, BXD, BXD, na terra de ninguém. Na BXD, BXD, BXD, sonho um dia ser alguém. Na BXD, BXD, BXD, na terra de ninguém. Na BXD, BXD, BXD, sonho um dia ser alguém. Na calada da noite eu ando por aí, acendo um beck só pra me distrair. Tá tudo neblina, a quebrada é fria. De mãe chorando pelo filho que trafica. Não há orgulho, apenas decepção. Não vejo amor, só vejo ódio. É uma escada de pessoas mortas pra chegar no pódio. O mundo se tornou resquício de destroços. Não fico no óbvio, com pensamentos lógicos. Me livro de tudo que subtrai e atrai pessoas mais. Mas sei que a coletividade nos proporcionará bem mais. Então mantenha a cabeça no lugar e além. A use pra pensar e se questione se assim testar. Vamos melhorar, a resposta eu te adianto. Não, então vamos mudar. Pra que ficar inerte, alienados com TV e internet. Se matem com cigarros, se matem com álcool. Se matem com tudo aquilo que é desnecessário. Se tudo parte do costume, nós somos viciados. Somos viciados.